E entregamos as mãos de Nossa Senhora. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Vamos nos sentando e cantando. Filho do céu, Filho do céu, seu amor me faz vencer, seu amor me faz dizer, sou filho do céu. Voltando para os nossos lugares, por favor. Filho do céu, Filho do céu, seu amor me faz vencer, seu amor me faz dizer, sou filho do céu. Revestido de sua glória, cantemos. Revestidos de sua glória, consagrado a ti, Senhor, território santo eu sei que eu sou. Viverei para proclamar, do céu eu sou. Viverei para proclamar, do céu eu sou. Diga comigo, do céu eu sou. Do céu eu sou. Sou filho do céu. Sou filho do céu. Foi providencial a Eliana ter terminado esse momento belíssimo de adoração com esta música, porque, meus irmãos, deixa eu dizer diferente, meus queridos, meu querido, minha querida, isso não é apenas letra de uma música, isto é uma verdade, isto é uma realidade. Então diga para valer: sou filho do céu, sou filho do céu. E veja, justamente, o filho do céu deve voltar para o céu, deve retornar para o céu, lá é o seu lugar. Não pense que lá seja um lugar chato, não. Assim como uma criança que está no ventre da mãe, não quereria sair, porque lá ela tem tudo, e para ela, todo mundo dela é ali. Mas quando ela, como que impelida pela natureza, sai, deve sair, precisa sair, ela descortina esse mundo que para ela era inimaginável. Mesma coisa, nós não sabemos o que seja o céu, nós não sabemos o que seja o paraíso, nós não sabemos o que seja aquilo que a palavra de Deus diz, céus novos e uma terra nova. Você não é simplesmente desta terra, você está aqui durante um tempo, como você esteve no ventre da sua mãe. Você é filho do céu, você veio de lá, para lá você deve voltar. Diga comigo: eu sou filho do céu, de lá eu vim, para lá eu devo voltar. Faz o gesto: eu vim de lá, para lá eu vim de lá, para lá eu devo voltar. Sou filho do céu. Eu dou graças a Deus também pela palavra que Deus inspirou a Eliana. Ela trouxe para nós. Então pega para mim aí na sua Bíblia, carta aos Romanos, capítulo 13, versículo 11 e seguintes. Romanos 13, 11 e seguintes. Isto é tanto mais importante, porque sabeis em que tempo vivemos. Meu querido, Minha querida, você está inserido neste mundo. E você vê o que nós estamos vivendo. Que tempos nós estamos vivendo. Eu não preciso ficar aqui descrevendo. Você está aí nesse meio. E você, porque é filho do céu e quer ser filho do céu, porque você sabe que veio de lá e para lá você quer voltar, você se sente como um estranho no ninho. Você se sente como um ET no meio deste mundo. Mas que beleza! Você faz a diferença. Repete comigo: eu faço a diferença. E eu quero fazer a diferença. Preciso fazer a diferença. E vou fazer a diferença. Porque eu sou filho do céu. Estou retomando, versículo 11. Isso é tanto mais importante, porque sabeis em que tempo vivemos. Já é hora de despertardes do sono. Quanta gente dormindo. Porque o mundo atual está nos torporizando. Portanto, nos colocando em torpor. E a gente parece que não percebe, não sente. Você sabe daquela experiência, se você pega um sapo e joga na água fervendo, imediatamente ele tocou naquela água fervendo, ele já dá um salto e escapa daquela água fervendo. E se o caldeirão é muito alto para ele, onde está o nível da água, ele vai pulando, vai pulando, vai pulando, até escapar da água fervendo. Mas, se você põe o sapo numa água normal, e põe no fogo, e vai esquentando, esquentando, esquentando, esquentando, esquentando, a água chega a ferver, o sapo se incha, morre e não pula. O mundo está fazendo isso conosco. Tem muita gente. E talvez você que é do Senhor, você que é filho do céu, você que foi escolhido porque foi amado pelo Senhor, por ter que viver nesse mundo, porque estamos vivendo nesse mundo, aqui é o lugar onde nós estamos sendo gerados para a vida eterna. Não há outro lugar. É aqui. É enfrentando esse mundo no qual nós estamos. Não tem como a gente querer escapar. Nós não podemos ser alienados. A coisa é assim, por mais feia que seja. E a coisa está feia mesmo. É aqui que você está sendo gerado para a vida eterna. Veja bem, você está sendo gerado. É uma geração. Há um homem novo se formando dentro de você. Há uma mulher nova sendo gerada dentro de você. Então, os homens vão dizer homens, as mulheres vão dizer mulheres. Diga comigo: há um homem novo sendo gerado dentro de mim. Diga para valer: há um homem novo sendo gerado dentro de mim. E é aqui, neste mundo, nessa realidade, que eu estou sendo gerado. Eu não quero me alienar. É aqui que eu preciso ser gerado. Por mais duro que seja, por mais duro que seja, é aqui que eu estou sendo gerado para a vida eterna. Você entendeu? Então, retomando, isto é tanto mais importante, porque sabeis em que tempo vivemos. Já é hora de despertardes do sono, e agora vem, a salvação está mais perto do que quando abraçamos a fé. A salvação está mais perto do que quando abraçamos a fé, do que quando você encontrou Jesus, do que quando você teve a graça da conversão, quando você se decidiu de viver uma vida de santidade e abraçou o programa PHN. Estamos muito mais perto. E continua a palavra, versículo 12: a noite vai adiantada e o dia vem chegando. E quando a Bíblia aqui está falando o dia vem chegando, esse dia podia estar em letra maiúscula, porque se trata do dia do Senhor, o dia da vinda gloriosa do Senhor, onde Ele virá buscar os seus. É importante que você saiba disso. E a palavra de Deus veio nos dizer hoje, sabe, gente, eu não imaginava que a Eliana fosse trazer esta palavra. Eu me preparei através de uma outra palavra, provavelmente, eu pelo menos espero, irei a ela, mas eu não podia deixar de retomar a palavra que ela trouxe, como ela disse, que o Senhor lhe deu enquanto ela rezava, por esse encontro e por esse momento de adoração que nós tivemos. Eu só tinha que retomar, e veja, é a palavra de Deus nos dizendo que a salvação está mais perto do que quando abraçamos a fé. A noite vai adiantada e o dia, portanto, o dia do Senhor vem chegando. Diga comigo: a vinda gloriosa do Senhor está chegando. Cada vez mais perto está o dia do Senhor, dia glorioso, onde Ele virá buscar os seus. E eu sou um deles. Eu preciso ser um deles. E serei um deles. Meus irmãos, é isto. A vinda do Senhor se aproxima. Cada dia mais. Hoje mais perto do que ontem. Hoje mais perto do que a semana passada, do que o mês passado, do que o ano passado, do que quando você veio aqui ao PHN, ou você acompanhou da sua casa, onde você estava. E a cada dia, está mais perto agora do que quando começamos a palestra. E os fatos, as realidades que nos rodeiam, até as coisas tristes que estão nos acompanhando e que estão nos prendendo por todos os lados, nos mostram que o dia do Senhor está cada vez mais perto. Quando será? Nós não sabemos. Jesus disse que só o Pai sabia. Portanto, é preciso viver hoje como se o Senhor viesse hoje. Repete comigo: eu quero viver hoje como se o Senhor viesse hoje. Para e pensa um pouquinho nisso que você disse. Eu quero viver hoje como se o Senhor viesse hoje, porque Ele pode vir. Ninguém sabe qual é o dia da vinda do Senhor. Os sinais estão muito claros, cada vez mais claros, mas nenhum de nós sabe o dia, a hora, o momento, e onde Ele virá para arrebatar os seus. Será a coisa mais gloriosa da face da terra. O fato mais lindo, Jesus vindo nas nuvens do céu, glorioso, enquanto o mundo tem zombado do Senhor, das leis do Senhor, desclassificado o Senhor, quase que sucateando o Senhor e o Evangelho do Senhor, e os inimigos do Senhor combatendo a Ele, combatendo as suas leis, combatendo os seus mandamentos, combatendo a vida nova que Ele trouxe para a nossa alegria, para a nossa felicidade. Foi para isso que Ele trouxe essa vida nova, é para isso que Ele nos trouxe o Seu Evangelho, para ser vivido, para nós sermos felizes, para sermos alegres. Não é opressão, não. É bem ao contrário. E quem experimenta e se lança a viver o Evangelho, experimenta isso e vê a diferença entre o antes e o depois. Mas infelizmente, os inimigos do Senhor estão descartando essa vida nova e combatendo essa vida nova e mostrando através dos meios que eles manipulam, os inimigos do Senhor, que nós nem sabemos bem quem é, porque só Deus conhece o coração das pessoas, mas que existem pessoas que são inimigos de Deus, inimigos do Evangelho, como a própria palavra de Deus nos diz. Eu não estou falando coisa minha. Enquanto eles estão desprezando o Senhor, chegará uma hora que de improviso o Senhor virá para separar o joio do trigo. E saiba, cada vez mais o Senhor está chamando o trigo. Cada vez mais Ele está pegando o trigo. Eu pergunto a você, por que é que o Senhor escolheu justamente você para esta opção de vida nova? Você tem muitos colegas da sua turma, você tem muitos colegas da sua escola, você tem muitos colegas do seu serviço, você tem muitos colegas da sua rua, do seu bairro, da sua cidade. E você conhece a eles, você conhece a vida deles, você conhece também a sua vida passada, talvez a sua vida até o dia de hoje. E por que é que o Senhor escolheu você justamente? Você não é melhor do que os outros, mas o Senhor escolheu você. E hoje, graças a Deus, você sabe de todas essas coisas. E você fez a sua opção, você fez a sua decisão, você se decidiu por nosso Senhor Jesus Cristo. Diga comigo: eu me decidi por nosso Senhor Jesus Cristo. Com convicção, eu me decidi por nosso Senhor Jesus Cristo, por viver o seu Evangelho, por assumir essa, por assumir a sua vida nova, porque o Senhor me amou, porque o Senhor me escolheu, porque o Senhor me ama pessoalmente e me escolhe pessoalmente. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Sim, o Senhor escolheu você pessoalmente. E se você, claro, e é isso que você deseja, e eu desejo, e todos nós queremos, que na vinda do Senhor você esteja pronto, preparado, você não esteja vivendo no meio do joio, porque sabe, há muitíssimos que não são joio. Mas porque o joio está aí, e ele é altivo, o joio é até mesmo irresponsável. A diferença entre o joio e o trigo são duas plantas diferentes, mas o joio se parece muito com o trigo. E o trigo tem a espiga cheia de grãos de trigo, ao passo que o joio não, o joio é vazio, e por isso ele cresce mais. Por isso eu posso dizer, o joio é irresponsável. Ele nos abafa e nós temos a impressão que o joio é mais, que o joio é maior, e que o negócio é viver de acordo com o joio. Você está me entendendo quando eu estou falando de joio e viver como todo mundo vive? Como estão mostrando, como a gente tem aí, em oferta gratuita e em oferta assim, atraente, e a gente muito facilmente vai atrás dessas ofertas, de viver assim, desse jeito. Mas na verdade você não é joio, apenas infelizmente está vivendo no meio do joio, e o Senhor está cada vez mais separando o joio do trigo. E nesse separar, não quer dizer que ele ponha de um lado os bonzinhos e do outro lado ele despreza o restante. Não. Ele quer inclusive que eu e que você, separados pelo Senhor, retirados do meio do joio, decidindo-nos para viver aquilo que nós somos. Eu sou trigo, diga comigo. Eu sou trigo. Eu não sou joio. E eu preciso viver como trigo, e não mais como joio. Veja. O Senhor separando você, ele quer que você colabore com ele, porque você está no meio deles, você está no meio dos seus colegas, você está nesse mundo, você está aí lado a lado com o joio. Que você seja colaborador de Jesus, porque você é visível, você é palpável a ele, a você. Eles escutam, porque você pode falar a eles, o seu exemplo, a sua vida é mostrada para eles. Eu posso dizer sem medo, Jesus fala a eles através de você. Jesus se manifesta a eles através de você. E Jesus trabalha para retirá-los do meio do joio e trazê-los para o lugar de onde eles são trigo, através de você. Jesus precisa de você. Ele quis precisar de você. Repete comigo: eu não sou nada, mas Jesus me escolheu, e ele quer me usar como instrumento para tirar do meio do joio aqueles que são trigo. Eis-me aqui, Senhor. O Senhor quis assim. Eu quero colaborar com o Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Eu quero trabalhar contigo e por ti. Contigo e por ti. Vamos arrancar aqueles que estão no meio do joio. Este é o programa. O programa PHN, gente, é isto. E veja, quando o Senhor vier, glorioso, ele vai arrebatar. Você sabe a força da palavra arrebatar, porque ele está na Bíblia. Já nos Atos dos Apóstolos se fala a respeito disso, que o próprio Jesus foi arrebatado, e depois na carta aos Tessalonicenses, em outras passagens da carta de São Pedro, vai se falar do arrebatamento, o Senhor que virá para arrebatar os seus e levá-los consigo. Diga comigo: eu quero ser arrebatado pelo Senhor no dia em que ele vier. Eu quero ser arrebatado, levado com ele para o céu de onde eu sou. Sim, porque eu sou filho do céu. Dá-me essa graça, Senhor. Dá-me firmeza. Dá-me coragem. Eu quero ser arrebatado na tua vinda gloriosa. Na tua vinda gloriosa. Sabe, gente, esse dia está cada vez mais perto. Mas eu preciso dizer uma coisa também. Se o Senhor não vem, você vai. Quanto jovem morrendo com pouquíssima idade. Por mil motivos. Até pelas loucuras que eles fazem, mas muitas vezes não é por nenhuma loucura. Quanto jovem morrendo. E na hora da morte, nós nos encontramos com o Senhor. E este será para nós o dia do Senhor. Porque é aí que as coisas se definem. É aí que as coisas se definem. Porque no dia do Senhor, quando Ele vier glorioso, está muito claro na palavra de Deus, especialmente na carta aos Tessalonicenses, capítulo 4, quando o Senhor vier, os que estiverem mortos no Senhor, portanto que morreram no Senhor, eram do Senhor, viviam como trigo, melhor dizendo, lutavam, porque é uma luta, lutavam para viverem como trigo, eles ressuscitarão. Os que morreram no Senhor ressuscitarão. Que maravilha! Como Jesus, os que estiverem mortos ressuscitando em todas as partes do mundo. E de São Paulo, e os que estiverem vivos nem precisarão morrer, no abrir e fechar de olhos, eles serão transformados, e assim como aqueles que ressuscitaram, receberão um corpo novo, um corpo glorioso, como o corpo de Jesus, que hoje é um corpo glorioso pela sua ressurreição. E aí sim, os mortos ressuscitados e os vivos transformados serão arrebatados ao encontro do Senhor nos ares. Diga comigo, eu quero ser um desses. Diga para valer, eu quero ser um desses que serão arrebatados pelo Senhor naquele dia. E eu vou lutar. Vou ser trigo para ser arrebatado naquele dia. Se eu tiver morrido, eu ressuscitarei. Se eu tiver vivo, serei transformado. E o Senhor vai me arrebatar. Meu irmão, minha irmã, meu querido, minha querida, que coisa gloriosa, é a coisa mais linda da face da terra. Por isso não é preciso ter medo, e não devemos ter medo do dia do Senhor. Pelo contrário, será o dia mais lindo, mais glorioso. Toda a história converge para este acontecimento, que não é um acontecimento final. É um acontecimento final da situação presente, mas onde vai começar a situação definitiva? É lá que vai começar realmente aquilo para que eu e você fomos criados, filhos do céu. Está tudo contido aqui nesta palavra. Obrigado porque você entendeu, aplauda mesmo. Então, retomando a palavra, versículo 12. A noite vai adiantada e o dia vem chegando. E aí vem o importante: uma vez que a noite vai adiantada e o dia do Senhor vem chegando, despojemo-nos das obras das trevas. E você sabe muito bem o que são obras das trevas. Eu não preciso estar aqui definindo, mostrando, porque você sabe muito bem o que são obras das trevas. Despojemo-nos. Quer dizer, é como se você fosse tirando casaco, pullover, camisa. Despojemo-nos. Retiremos da nossa vida toda e qualquer obra das trevas. Decidamos-nos e digamos um adeus, um tchau. Para lá as obras das trevas na minha vida. Eu sei, elas me perseguirão e perseguem. As obras das trevas nos perseguem. Perseguem você. Não pense que você já está seguro e nem é a idade. Eu e muita gente dessa idade, eu já tenho 71 anos, vou para 72, graças a Deus. E continuo jovem e quero ser jovem, e continuo lutador e quero ser lutador. Eu sou vencedor e quero ser vencedor. Mas eu sinto que as obras das trevas me perseguem. É por isso que eu preciso viver o PHN. Se por um lado, por hoje não, as obras das trevas, por hoje sim, a vida de santidade. Não há idade para isso. Em qualquer idade, em qualquer momento, as obras das trevas nos perseguem. E nós precisamos estar nos despojando, fugindo delas. Seja esperto, fuja antes do tempo. Não deixe que ela se aproxime, não deixe que ela toque você, não deixe que ela se apodere de você. E você sabe, inclusive, quais são os seus pontos fracos. Sabe ou não sabe? Você sabe muito bem o que está levando você para uma vida errada. Você sabe muito bem as coisas que, de quando em quando, infelizmente, acontecem e voltam a acontecer. E prendem você e amarram você. E o impressionante é que as obras das trevas vão nos torporizando. Agora há pouco eu falei a respeito do sapo. Ou que pula da água fervendo, ou daquele que vai sendo cozido vivo naquela água que vai esquentando. Ela ferve tanto quanto a outra, só que porque ele foi aos poucos sendo envolvido pelas obras das trevas, ele não tem reação. Pula depressa, meu filho! Pula depressa, minha filha! Tocando numa obra das trevas, pula! Se for preciso pular agora, pule agora. Se você está andando em obras das trevas, pule imediatamente. Isso queima a sua alma, isso queima a sua vida eterna, a sua salvação eterna, o destino da sua existência. Pula depressa, pula agora, não deixe para depois, nem para o final da palestra. Pula, pula, pula, pula daí, sai fora imediatamente. Já caí fora dessa. Portanto, não ao pecado. E a cada dia, por hoje não, por hoje não, por hoje não, porque as obras das trevas vão perseguir você. E não falta pessoas, não falta acontecimentos, não faltam situações, realidades envolvendo você, para você retornar, para você ser atingido, por obras das trevas. Eu dizia, repito agora, qual é o seu ponto fraco? É aí que você vai tomar cuidado de maneira especial. É aí que você vai viver o PHN para valer. Não se engane, não queira se enganar, não feche os olhos para a realidade. Pelo contrário, é preciso que você tenha olhos abertos para a realidade. Diga comigo: eu quero, Senhor. Eu quero ter os olhos abertos para a realidade. Bem abertos para a realidade. Para eu não me enganar. Para eu não ser enganado. Eu quero ter os olhos abertos para a realidade. A minha realidade. Eu não quero pecar. Não quero viver no pecado. Não quero continuar nas obras das trevas. Porque eu quero ser arrebatado um dia pelo Senhor. Fala para valer: morto ou vivo, eu serei arrebatado. Ressuscitado ou transformado, eu serei arrebatado pelo Senhor para viver com Ele a maravilha da vida eterna. Para isso eu fui criado, por isso eu estou em gestação nessa terra. Isto, por isso eu estou em gestação nesta terra. Em gestação nesta terra. É para o céu que eu quero ir. Diga: eu quero ser arrebatado por ti, Senhor. E o teu dia está cada vez mais perto. Gente, não é coisa minha. Eu não imaginava que a Eliane viesse trazer essa palavra, que lhe foi inspirada pelo Senhor, na oração, se preparando para esse dia, especialmente para a adoração, com a qual nós começamos a nossa manhã. Então, retornando a essa metade do versículo 12, acompanha comigo: despojemo-nos das dobras das trevas e vistamo-nos das obras e vistamo-nos das armas da luz. Que beleza! Lá diz obras das trevas, aqui diz armas da luz. Há uma ou não há uma diferença entre obras das trevas e armas da luz? Porque as armas da luz são para você realmente arma para combater, primeiro pela sua salvação, claro, e depois pela salvação de muitos. Você não imagina quantos o Senhor reservou para você ser instrumento, para você ser arma de salvação para eles, assim como você foi atingido por alguém. Alguém foi arma de luz para você. Uma vez que você deixou as obras das trevas, uma vez que você entrou nessa luta, nessa busca das obras da luz, das armas da luz, você se torna arma também. Diga comigo: eu sou uma arma na mão do Senhor. Com esta arma que sou eu. O Senhor quer conquistar a muitos. Salvar a muitos, arrebatar a muitos. Eu aceito o Senhor, eu acolho o Senhor, vou ser a arma nas tuas mãos. Não tenha medo, porque você diz: mas eu justamente, sim, você, até mesmo se a sua vida agora é um caos, mesmo se agora a sua vida é um desencontro total, você está naquilo que se diz o pior, você está no fundo do poço, talvez não veja nenhuma escapatória, nenhum retorno. Quantos eram assim e estavam assim, mas um dia foram atingidos pela graça, como você está sendo atingido agora, porque não é a minha palavra, é a palavra do Senhor para você, é Ele falando, assim como Ele passou primeiro pela Eucaristia no nosso meio, e Ele esteve bem próximo de nós, agora Ele passa através de nós, no meio de nós, pela Sua palavra, é Ele a própria palavra passando agora no meio de nós, entrando pelos seus ouvidos, mas penetrando na sua mente, no seu coração, indo ao mais fundo de você mesmo. É a palavra de Deus, que os santos padres dizem, o mesmo Jesus que está na Eucaristia é o Jesus que está na palavra, e podemos dizer até mais, Jesus é a palavra do Pai, Ele agora está atingindo você com a sua graça. Esteja você em que estado estiver, ou na mornidão do sapo sendo cozido, ou na pior, o Senhor está querendo agora arrebanhar você, arrancar você, e mais, vindo você para o Senhor, fazer de você uma arma de luz nas mãos dele, para trazer muitos para a luz. Pode aplaudir então, pode aplaudir então. Aceite. O programa PHN não é um programa negativo, ele tem um não, porque se não precisa acontecer. É o constante, é o repetido não ao pecado, às obras das trevas. E é um contínuo sim à santidade, à vida nova, a viver na luz, a ser arma de luz na mão do Senhor. E por isso nós precisamos dizer não ao pecado. É uma luta, é uma luta, é uma luta terrível, é uma luta terrível, mas você pode. Assim como uma das frases que está naquele enorme, enorme banner aqui à minha esquerda, direita de vocês, lá está na terceira linha em verde: castidade Deus quer, você consegue. Castidade Deus quer, você consegue. Tudo isso que estamos falando, deixar as trevas e viver na luz, ser arma de luz, Deus quer e você consegue. Não viver mais no pecado, Deus quer e você consegue. Claro, é lutado, mas você consegue, é o Senhor quem garante. Não ser joio, mas ser trigo, Deus quer e você consegue. Então, repete comigo: castidade, Deus quer e eu conseguirei. Ser arma de luz, Deus quer e eu conseguirei. Deixar o pecado, Deus quer e eu conseguirei. Eu conseguirei, porque o Senhor quer, Ele é o Todo-Poderoso, e é com Ele que eu estou, é com Ele que eu estou. Amém, amém, amém. Deus quer, você consegue. Deus quer, você consegue. Deus quer, você consegue. Repete: Deus quer, eu conseguirei. Deus quer, eu conseguirei. Deus quer, eu conseguirei. Estou pedindo água. Mas você entendeu bem. E agora o versículo 13. Comportemo-nos honestamente, como em pleno dia. E aí vem: nada de orgias. Meu querido, minha querida, o que se passa em muita sexta-feira à noite, sábado à noite, domingo à noite, véspera de feriado, dia de feriado, tempo de férias, e muitas vezes dias úteis, depois das aulas, depois do trabalho, são ou não são verdadeiras orgias? Você sabe os lugares onde na sua cidade e nas cidades vizinhas acontece isso? É ou não é? É. Foge. Foge. Está aí a palavra de Deus. Nada de orgias. Nada de bebedeira. Porque veja, o álcool, parece que não, mas ele tira o nosso equilíbrio. Ele nos envolve. E a gente perde a lucidez. E daí, as nossas concupiscências vêm à flor da pele. É. Não o bom, mas o pior de nós vem à tona. A pessoa acaba ficando mais alegre, entre aspas, mais solta, participando, rindo, gostando. Mas infelizmente, é uma abertura também, e principalmente para as coisas más, as sementes más, as feridas, os pontos fracos venham à tona. Porque assim como há uma dobradinha, cigarro e cafezinho, cafezinho e cigarro, há também uma dobradinha que é álcool e sexo, sexo e álcool. Não é verdade que muitas vezes você caiu e caiu feio, porque a dobradinha aconteceu e você foi como um patinho e foi pego. Hoje o Senhor está lhe dizendo: nada de orgias, nada de bebedeira. E aqui não é questão de você ficar bêbado, bêbado e bêbada, bêbada mesmo. Pior ainda se chegar a isso. Mas a bebida, mesmo não chegando à bebedeira, primeiro que pode ir levando você, pouco a pouco, é a história do sapo, a se acostumar, e até tornar-se uma necessidade orgânica, uma necessidade social, psicológica, que quando está com a turma, quando está numa festinha, precisar de álcool. Na verdade não precisa, mas se torna uma necessidade, se torna. E aí vem as consequências. Foge, pula fora, põe um fim hoje, não deixa para amanhã não, é agora. E é nesse fim de semana que nós estamos aqui, e que você está vendo, ouvindo, acompanhando, mesmo que seja a gravação, põe um ponto final. Chega. Basta. Eu sou filho da luz. Eu sou filho do céu. Eu sou filha do céu. Eu sou filha da luz. Eu não preciso beber. Tem uma outra água, uma água viva para beber. Eu posso ser alegre, posso ser espontâneo, eu posso festejar, eu posso estar muito animado, animada no meio dos outros, sem álcool, sem bebida. Obrigado. Obrigado. Nada de orgias, nada de bebedeira, nada de desonestidade, nada de desonestidade. Você sabe como o mundo hoje é desonesto, como o mundo de hoje está cada vez mais corrupto, e a corrupção, a desonestidade pegou como uma epidemia. E vai passando, passando, passando, e as pessoas se acostumando e até aplaudindo a corrupção, aplaudindo a desonestidade, aplaudindo aqueles que são espertos e sabem tirar vantagem com coisas erradas, com corrupção, com desonestidade. Você sabe disso, e talvez você foi vítima também, talvez você esteja sendo vítima também. Pula fora, cai fora já agora. Nada de desonestidade, nada de corrupção, de nenhuma, seja qual for. É palavra de Deus, e que veio para nós no dia de hoje de surpresa. Nada de desonestidades, nem de soluções, nada de contendas, quer dizer, nada de contendas, são brigas, são rivalidades, nada de ciúmes, e podíamos dizer etc, etc, etc, todas essas obras das trevas e todas essas coisas geradoras de obras das trevas. E agora vem o versículo 14: ao contrário, revesti-vos do Senhor Jesus Cristo. Diga comigo: eu quero o Senhor. Sinceramente, eu quero revestir-me de ti, despojar-me das obras das trevas e revestir-me de ti. Porque saiba, Jesus está em você, não somente com você, Ele está em você, e Ele lhe deu o Espírito Santo. O Espírito Santo mora em você. Portanto, gente, é uma coisa inconcebível. Não dá para casar o Espírito Santo, Deus vivo, Pai, Filho e Espírito Santo, vivendo em você, morando em você, e você vivendo obras das trevas. Porque veja, mesmo quando você erra, mesmo quando você vive no erro, Deus não pula fora de você. Deus não pula fora do barco, que é você. Ele permanece em você para garantir até o último momento a sua salvação, o seu retorno, a sua volta. Não dá para conjugar. Deus que vive em mim, não somente eu sou revestido, mas eu sou tomado. No meu interior mora Jesus, e com Ele mora o Espírito Santo, mora o Pai. E por isso, não às trevas, não ao pecado, não à desonestidade, não à bebedeira, não às orgias, não, não, não, não, e a cada dia, por hoje, não. E termina esse trecho: e não façais caso da carne, nem lhe satisfaçais seus apetites. Gente, não deu para sair desse trecho. Eu fui o primeiro surpreendido. Eu agradeço a Deus. Eu agradeço a Eliana, que trouxe essa palavra. Dunga, qual é a música e qual é a oração que nós vamos fazer? Porque todos nós estamos decididos. Diga comigo: eu me decidi. Eu me decidi. Estou tomando hoje esta decisão. Estou tomando hoje essa decisão. Sou do céu. Sou do céu. Sou de Jesus. Sou de Jesus. Vou viver a vida nova. Vou viver a vida nova. Amém. Amém. E você pode aplaudir e ficando em pé. Pode aplaudir para valer. Levante seus dois braços e faz essa pergunta em voz alta. Que santidade de vida, que homens devemos ser? E agora você direciona o seu braço para a pessoa que está do seu lado e diga para ela assim: que santidade de vida, que tipo de gente devemos ser? Pois o Senhor está voltando. E olha, meu irmão, a melhor maneira de esperar Jesus voltar, e Ele voltará, é dizer não ao pecado todo dia. Todo dia. Todo dia. Todo dia. Cantemos. Que santidade de vida, que homens devemos ser? Pois se tudo no céu e na terra o Senhor chamará, que respeito para com Deus, que luta devemos travar, no novo céu e na nova terra iremos morar. Mais uma vez. Que santidade de vida, que homens devemos ser? Que homens devemos ser? Pois se tudo no céu e na terra o Senhor chamará, que respeito para com Deus, que luta devemos travar, num novo céu e na nova terra iremos morar. Abre o seu braço e canta. Somos, Senhor, tua igreja, que aguarda e apressa a tua vinda gloriosa. Que o Senhor nos encontre em paz, puros e santos. Somos, Senhor. Somos, Senhor, tua igreja, que aguarda e apressa a tua vinda gloriosa. Que o Senhor nos encontre em paz, puros e santos. Que é feito, que é feito da sua promessa? Perguntam e zombam de Deus. Toda força agora. Mas o Senhor virá, Ele não tardará. Que eu seja santo, santo, santo, pois Deus é santo, santo, santo. E a santidade da minha vida, apresse o Senhor e Ele logo virá. Mas o Senhor virá, solta a sua voz. Mas o Senhor virá, Ele não tardará. Que eu seja santo, santo, santo, pois Deus é santo, santo, santo. E a santidade da minha vida, apresse o Senhor e Ele logo virá. Segura a mão da pessoa que está do seu lado. Segura na mão da pessoa que está do seu lado. Monsenhor Jonas Habib usou várias vezes a palavra programa e a frase programa de vida. É uma meta. Muitas pessoas não chegam a nenhum lugar porque não escolheram nenhum lugar para chegar. Eu vou repetir, muitas pessoas não chegam a nenhum lugar simplesmente porque nunca escolheram um lugar para chegar. Permitiram que as pessoas, os contextos, as situações fossem escolhendo por elas, mas não é assim. A vida é feita de escolhas. E quem escolhe por Jesus faz simplesmente a melhor escolha. Balança a mão do teu irmão, diga para ele: coragem, meu irmão. Diga para ele: coragem, meu irmão. Escolha Jesus. E se você nunca escolheu Jesus, hoje, nesse final de semana, será o final de semana de você escolher por Jesus. Diga para ele: escolha Jesus. Escolha Jesus. Levanta a mão do seu irmão e canta: mas o Senhor virá, Ele não tardará, que eu seja santo, santo, santo, pois Deus é santo, santo, santo. Que a santidade da minha vida apresse o Senhor e Ele logo virá. Mas o Senhor virá, mas o Senhor virá, e Ele não tardará. Que eu seja santo, santo, santo, pois Deus é santo, santo, santo. Que a santidade da minha vida apresse o Senhor e Ele logo virá. Essa pessoa que está do seu lado talvez seja um dos seus melhores amigos, ou talvez seja uma das pessoas que você vai acompanhar para o resto da tua vida. E essa pessoa estará com você nessa caminhada rumo à santidade. Se Jesus não vier enquanto nós estivermos vivos, uma certeza também existe: nós iremos para Ele. E até esses dois dias acontecerem, vamos ficar firmes, firmes, firmes na luta contra o pecado, na luta contra o pecado. Levanta ainda mais a mão do seu irmão, põe o irmão na ponta do pé, isso, estica esse braço e canta, canta, canta: mas o Senhor virá, mas o Senhor virá, Ele não tardará, que eu seja santo, santo, santo, pois Deus é santo, santo, santo. Que a santidade da minha vida apresse o Senhor e Ele logo virá. Solta a sua voz: mas o Senhor virá, Ele não tardará, que eu seja santo, santo, santo, pois Deus é santo, santo, santo. Que a santidade da minha vida apresse o Senhor. E aplaudindo o Senhor com toda a nossa força. Que a santidade, o sim a Deus, o não ao pecado, apresse o Senhor e Ele logo virá. E desça sobre vós a bênção daquele que vos amou e vos escolheu. Melhor dizendo, aquele que te amou e te escolheu. Desça sobre ti e sobre todos vós a bênção, o selo da bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Isto. Amém. Amém.